Você dizia sim pra mim quando chegava logo. Me dizia que não iria embora. Queria que dissesse fica mais, mas não fica não agora. Quero ver como é que fica o meu coração. Vem logo, chega mais. Quero que você me mostre como é ser capaz de ser feliz sem ser doloroso. Meus passos nas suas pegadas, para que eu possa caminhar. Quero ver meu sorriso no seu rosto, para que eu me alegre. Quero ver sua silhueta no espelho do banheiro quando embaçar. Quero ver seu corpo no meu quando me deitar. Luxúria em primeiro lugar. Se amar